É 13 mesmo, caralho. Que delícia, cara! Fala, galera! Estamos começando mais um BMX! Eu sou Evandro e aqui comigo temos o Gotaka! Shazam Dreamcast! Zwaist! Falcados! E é só isso! Estamos aqui mais uma vez para fazer o nosso aquela sériezinha de remakes. A gente já fez o remake de filme, hoje a gente vai fazer remakes de joguinhos. Então, vamos começar logo isso aí. Eu quero dormir cedo. Vai dar o cu pra mim, vai. Eu tô imitando o Zwaist. Vamos lá então. Gotaka, que joguinho que tu queria um remake? Primeiro da lista aqui. Primeiro da lista, Quake, né, cara? Já que Doom saiu e foi um sucesso. Foi sucesso. Fazer um remake mesmo? Do Doom, cara. Foi. Tá sendo sucesso de críticas. Quem não gosta é idiota. Imagina que é isso. Joguinho clássico, joguinho. Falta. Hoje em dia a galera é tudo Call of Duty, eu escondo e regenero. E tem que ser mundo real e tal. Não, bota Quake, bota umas armaduras foda, gravidade zero, pessoas se matando, pessoas explodindo, lança mísseis. Qual foi o último Quake? Uma arma que você não precisa recarregar nunca. O último Quake, se eu não me engano, é de 2001. 2001? Ah, sério, cara? Nossa. Ó, vou conferir aqui, mas grande chance de eu estar falando cocô, hein? Merda. Deixa eu conferir antes. Cara, eu não lembro, por isso que eu perguntei. Tem que ver qual Quake, de repente, o single, né? Porque agora o Quake, o pessoal não lembra mais de single player, só o multiplayer de arena, né? Pois é. Mas o Quake era um ótimo pra multiplayer, cara. Sim, não. Mas ia ser legal se refizessem de novo o single também do Quake, né? Uhum. Era o Quake que a gente conseguia jogar com os avatar doido também. Né, cara? Sim. Eu jogava com o The Tick. Porra, adorava. Tem o Quake Live de 2009 e o Quake 4. Ah, é, o Quake Live, eu acho que 2010 é o último. Nossa, cara. Mas Quake de história é o 4 de 2005. Pelo ID, feito pelo ID, grande criadora de Doom. E o Wolfenstein. Aí, ó, Doom teve um remake foda agora. Wolfenstein The New Order, tem gente que fala muito bem, tem gente que fala muito mal, eu ainda não tenho computador pra rodar. Pois pra é, eu jogo. Pensei em pegar, mas eu vi que meu computador não ia eu tenho, eu peguei só pra aproveitar a promoção, mas assim, tá foda. Eu aprendi a não pegar a promoção que meu computador não suporta. Ah, cara, mas você tem que fazer que nem o Godoka, cara. É um investimento a longo prazo, tá ligado? Eu fiz um investimento a longo prazo esses dias de Mad Max, cara. Exato, é tipo investir. E a lista só aumenta. Metrô, Last Light, eu tenho, mas não roda. Nossa, se eu falar que o jogo que eu tenho não roda no meu computador, vocês vão chorar. O Godoka é ser um investidor foda, tá ligado? Aquele cara que... O Batman Arkham Origins. Aquele cara que põe dinheiro pra render por 50 anos, tá ligado? É aquele esquema que eu tava falando esses dias do cara que coloca o uísque em barris de carvalho por 12 anos. Tipo, cara, no primeiro mês eu já ia ter tirado e tomado todo o bagulho, tá ligado? não ia funcionar comigo. Mas agora o Godoka falou um negócio interessante, cara, que hoje em dia acho que os FPS é tudo esses de guerra, assim, né, cara? É Battlefield, é o Call of Duty, não tem. Sim, cara. Não tem mais legais. É até legal, cara, mas eu gosto de matar monstro, tá ligado? Eu gosto de matar monstro. Parece papo de velho mesmo, né? Tipo, não tem mais o meu tempo que era bom, mas tipo, é porque não, a gente não vê mais mesmo esse jogo, né, cara? Cara, um jogo que sobreviveu um pouquinho mais foi o Unreal, foi o Tournament, né? Que era o multiplayer. E o Tournament aí, né? Tinha as fases de gravidade zero, tinha, pô, lança-míssel, cara. O cara que pegava o lança-míssel era o cara que mandava no jogo. Até, óbvio, ele ser morto com o lançador de ácido, sabe? Armas fodas assim são legais de usar, sabe? E tinha uma fase de gravidade zero no Unreal Tournament clássico que era foda, que eram duas torres só e você ficava voando de um lado pro outro. Era muito boa. Você não vê mais isso, hoje é só pega granada, joga granada de volta. Se não conseguiu jogar, explodiu, você morreu. Mate o terrorista russo, mate o terrorista árabe, mate o terrorista chinês, mate o terrorista. Atirar de bazuca de novo. Levantar pra botar quadra. Esconda. Levou um tiro, esconde. Levou dois tiros, esconde de novo. Esconde de novo. Cover. Você só consegue carregar duas armas. A arma grandona e a pistolinha escrota. Uhum. Pô, cara, uma coisa chata de FPS hoje em dia. Tá lá o seu pente assim do lado, né? Aí você tem 30 tiros. Aí o cara... Pá, 5 tiros, você já viu o filho da puta gritando reload, fala, vá pra puta que pariu, cara, você viu 5 tiros, tem mais 25 aí sobrando. Eles não sabem mais contar, né, cara, a galera não sabe contar. Por isso que Doom é uma delícia, 60 tiros no meu revólver. Pá, pá, pá, nossa, é bom demais isso. É uma delícia. Um revólver de 20 centímetros tem 60 balas nele. É que você não enxerga, né, cara, o pente dele tá no seu joelho. Cara, deixa eu manter esse, já que a gente tá nos FPS, que eu botei aqui na minha pauta, cara. Tira o seu marcador da minha pauta, mano. Sai daqui. Não, eu tava subindo aqui. O Duke Nukem, cara. Duke Nukem que teve. Teve, né? Que teve um remake. Teve uma continuação triste, fuleira. Cara, triste o bagulho, velho. Comprei, ainda não joguei, mas eu comprei porque tava tipo 3 reais na promoção da Steam, sabe? Cara, eu peguei ele naquele bundle que eu peguei só por causa do Spec Ops, né? Uhum. Ele vinha junto, era $1, tá ligado? $1 no mínimo, e ele vinha junto, e eu nem ativei o... eu nem ativei a chave, tá ligado? De repente eu vou até sortear pra galera. Ninguém vai... Cara, a gente vai fazer uma promoção valendo a chave do Duke Nukem e ninguém vai participar, tá ligado? O problema desse Duke Nukem foi justamente adotar as mecânicas do jogo novo. Aí ele tem isso de esconder e regenera... Esconder e regenera... Só que no caso, você regenera o ego dele, não é tipo vida dele, porque ele tem um ego muito grande. Mas tem isso quando regenera, você só tem duas armas. Porra, cara, o Duke Nukem era um jogo tão, sabe? Foda, né, velho? Tipo, ele era engraçado, ele era humor negro e tal. Aí, cara, fui jogar ele, puta, velho. O bagulho demorou tanto pra ser desenvolvido que ele foi feito com os gráficos daquela época que ele começou sendo desenvolvido, né, cara? Então, o bagulho é... Uhum. Não que, tipo... Não acho o gráfico a coisa mais importante do mundo, mas é muito esquisito, sabe? Tu pegar o jogo e ver aquele negócio daquele jeito, assim. Parece que foi mal feito pra caralho, assim, sabe? Se ele fosse lançado em 2008, seria um jogo mais ou menos. Sim, exatamente. Se tivesse lançado antes de toda aquela enrolação. Também, né, cara, a quantidade de tempo que enrolaram pra sair aquela merda... Tipo, gerou tanta expectativa que saísse um negócio que é aquele esquema, né, cara? Não tinha como ser bom. É, pois é, cara. Esse merecia realmente um remake, mas tinha que pegar realmente, como eu falei, cara. Um monte de gente que esteja disposta a fazer umas piadas que ofende todo mundo. Uhum. Botar um é difícil, sistema de jogo, né? Antigueira assim, e não tem como errar, cara. Uhum, é verdade. E fizer direito. Sim, mas ó, o Duke Nukem, ele foi lançado na época que a galera ainda... Fora o jogo de um cara que tem colhões pra caralho. Foi lançado na época que a galera tava querendo adaptar os jogos antigos pra nova realidade. Quem evitou isso, bateu, né? Bateu no peito, mandando pro pai, foi o Doom agora, cara. Porque antes todo jogo tava saindo com a mecânica nova. Com exceção de, sei lá, Serial Sun, que, né, é um jogo específico pra aquele povo que só joga Serial Sun. E Painkiller, saca? Que o Painkiller só muda o gráfico, o jogo continua o mesmo. Sim, é verdade. Painkiller é um bom exemplo disso, né? De um jogo meio, digamos, retrô. Com um sistemão assim, meio antigo, antigão. Kill-Kill. Modo Kill-Kill. É, eu sei, sim. Switch. Fácil de fazer. Chama uma ainda pauta, hein? Bom, eu não separei nenhum FPS, então. Mas eu vou continuar então nos monstros. Que eu separei aqui. Parasite Eve. Cara. Porra. Parasite Eve ia ser. Pô, podia ser bem feito. Em vez de ficar. Eu assisti alguns gameplays, mas o principal dele é o roteiro, né, cara? O roteiro dele é que. O roteiro do caralho, é baseado em um livro. Da mulher que. Troquei o lance das mitocôndrias evoluindo separadamente da gente, elas adquirem consciência própria num certo momento e tomam uma mulher e ela consegue, tipo, ativar a evolução forçada nas outras pessoas, cara. Eu não lembro, acho que eu não cheguei a jogar isso. Parasite Eve foi um jogo que ele foi meio obscurecido por conta do. Ele foi lançado na época de Resident Evil. De outros jogos do mesmo estilo de câmera que roubaram um pouco da cena. Exato. E a Square não ajudou também, cara. Todas as continuações que lançavam iam ficando uma pior que a outra, sabe, cara? Lançou o Parasite Eve 2, que era legal, mas já era muito um pouco mais de ação, sabe? Aquele negócio meio Dino Crisis 2. Já era mais ação. E aí começou a sair continuação pra celular, tá ligado? Puta que pariu. Aí você me fode, né, cara? Continuação pra celular. É super bacana. O que eu vou fazer, né, cara? Vai se fuder. Tipo, celular eu jogo Angry Birds, eu não jogo jogo pra ficar virando e passando de fase e coisa, tá ligado? Cara, eu não entendo essa merda, cara. Essa porra de Square, cara. Não é de hoje que estão fazendo cagada. Falar um da minha lista aqui, cara, que eu adoro, que é Earthworm Jim. Puta jogaço, velho, que chegou até ter uma versão pra 64, cara, mas não. Que é horrível! Ah, não dá, não combina, né, cara? O estilo do negócio não combina. 64 foi a morte de muita franquia boa, né, cara? Porra, velho. Foi. Mega Man 64, né, cara? Castlevania 64. Eu acho que os caras. Foi o Rock'n'Roll Racing também que morreu no 64? Não, Rock'n'Roll Racing só teve. Não chegou a ter, não. Não chegou a ter? É, mas tá na minha lista. Tá na minha lista aqui, Rock'n'Roll Racing. Mas o Jim era muito foda, cara. Ele era a franquia que tinha um universo à parte, porque ele teve quadrinho, ele teve. Desenho, eu adorava o desenho. Cara, o desenho dele era muito bom. Desenho, caralho. Então tu tinha um. Tu tinha bastante história pra contar, tu tinha todo um. Tinha todo um universo, né, cara? Tinha todo um universo de personagens ali que geralmente aparecia o Psycrawl lá, né, cara? O Corvo. O cachorro aquele que tinha os filhotinhos, velho. Que era, Love. Era do caralho aquilo, né? Ficava tocando a tarantela, cara. Isso! A trilha era sensacional, a trilha do Kira. E, cara, porra, velho. Geraria um. Novo jogo muito bom, assim, cara. É meio desastre, assim, velho. Mas. Sim, você pegar todos os absurdos, cara. Manter, assim, o climão absurdo, cara. Com os gráficos novos, ia ser muito tipo, legal. Tipo, olha as fases que tinha, né, cara? Tinha umas fases bizarras, absurdas pra caralho. E cada. Eu joguei. Tinha umas fases com uma jogabilidade muito diferente uma da outra, assim, cara. Isso era muito legal. Tinha fase que você tinha que ficar atirando na fase pra você cavar buraco pra você passar do outro lado. Sim, exatamente. Aquela areia, tipo, né? Subterrânea. Areia. Tinha a fase que tu dirigia, tu comandava a navezinha, tu tinha que levar um balão até o final da fase pra explodir lá no final da fase a porra do balão e vir uns porcos ficavam se pendurando na nave, tá ligado? Tinha uns caras jogando uns porcos com umas catapultas lá embaixo. Isso, isso, cara. Aí... eles paravam teu computador. Cara, era insanamente bizarro, assim, cara. Tinha muita coisa legal. Era muito foda. Eu lembro que... eu joguei os... Fala, Edson. Eu joguei os dois juntos no emulador. Eu fui conhecer só na época do que eu peguei o emulador. Uhum. E eu não lembro qual dos dois, cara, que eu apertei um botão e o bicho deu um golpe. Eu falei assim, não, peraí. Eu apertei de novo, assim, eu aproximei a cara da tela. Ele. A roupa arrancava ele pela cabeça e chicoteava o outro. Sim, cara. Sim, os dois, o golpe básico dele é usar o carro. Foda, cara. Ele com chicote, cara. Porque, tipo, ele é uma minhoca. Ele é uma minhoca no arroba espacial. Ele não tem braço, ele não tem perna, tá ligado? Então, tipo, um dos golpes, a roupa simplesmente pega pela cabeça e te faz de chicote no bagulho, cara. Cara, eu rachei o bico de rir quando eu percebi o que tava acontecendo, cara. Era muito foda, cara. Se deixasse ele parado, ele tinha várias animações assim, divertidas, cara. Pô, aí tinha... tinha alienígena, tinha fase que tinha que salvar as vacas de ser abduzido pra alienígena, cara. Era muito foda. É no 2, né, cara, o final que ele salva a princesa, aí a princesa, tipo, abre, tipo um zíper, tipo um disfarce, e ela é uma vaca. Ela é uma vaca, exatamente. Aí ele faz isso e ele também é uma vaca. Porra. O final, ele vai falar com a princesa, aí a princesa se revela que ela é uma vaca. E aí, acho que, se não me engano, o inimigo dele também revela que ele é uma vaca. É, o inimigo dele também faz. Aí ele olha assim, ele também tira. Aí fica as três vacas fotorrealistas, assim, olhando na tela. Tá, tipo, esse é o final do jogo, tá ligado? O bagulho é muito bizarro. Olha a imagem que eu passei, cara. O bicho chicoteando uma velha, sabe? É aquela fase que as velhas caem do céu, cara. As velhas caem do céu, cara, e quando caem na tua cabeça, elas começam a bater guarda-chuva e tu desce até lá embaixo na fase, cara. Tem mais isso, que chicotear, cara. Essas velhas mesmo, cara. É muito foda. Você percebe a expressão dele, cara? Ele tá apavorado. Sim. A princesa, what's her name, né? What's her name? Cara, tinha que eu tava procurando Eu tava procurando a imagem do final aqui, não achei, mas depois eu boto no post. Boto no post não, vou botar na pauta aí o vídeo com a. Ah, achei a imagem da véia dando um guarda-chuvada nele aqui. Tem o. Eu encontrei aqui o nome do vilão, né? O Psycrawl, a rainha Slug for a Butt. Slug for a Butt, exatamente. E o professor Monkey for a Head. A véia. Cara, é muito foda, velho. Ele fica naquelas coisinhas que sobe escada, aquelas cadeirinhas pra subir escada. Sim. Cara, seria um... Eu lembro do Jim, cara, teve um jogo de luta bizarro com 64 que eu adorava, que era Clay Fighter. Clay Fighter, e tinha o Jim como personagem. Não, cara, era muito massa também. Muito massa. Que os caras esperavam que, tipo, né, que fosse ter outro, tá ligado? Aí botaram lá no Clay Fighter. Sim, exatamente. Acabou ficando pressionado. Tinha o outro que tava nesse jogo também, acho que era o... aquele lá que era nojentão, cara. Boogerman. Boogerman. Boogerman. Acho que tava no Clay Fighter também. Tava nesse jogo. Aí eu mandei o vídeo bem no ponto aí, que é o final. Que tipo, é a coisa mais safada do mundo, que é só aquela coisa escrita com eles parados e eles só ficam tirando as roupas, né, cara. E é sempre as vacas fotorrealistas, cara. Né? Tipo, não combina em nada com o cenário. A cada troca de fase aparecia as vacas. Groovy! A vaca falava. Groovy! E vai trocando o nome dos carinhas ali, a Nefária Vaca, que não sei o que, nosso herói Vaca. Godoka, vai lá. Pô, cara, o jogo que eu joguei na época que tinham vários CDs de demo do CD Expert na minha casa. E recentemente eu procurei na Steam, cara. E a Steam tem coisas que você não acredita que ainda vende. um joguinho chamado Anachronox. É um jogo em terceira pessoa. O gráfico dele é terrível. Você é um fodão espacial chamado Sylvester Sly Boots. Putz. E você tem que resolver umas paradas e tal. É um jogo de ação e comédia. Sabe? É com temática espacial, futurista e tal. Oh, e era um jogo assim. Galera empolgou muito com Guardiões da Galáxia, cara. Era a hora de lançar um jogo na temática, sabe? Era um jogo metido em engraçaralho. E pelo visto, eu acho que só eu joguei essa merda. Como é que era o nome? Né? Passa aí, deixa eu ver que de repente. Anachronox. Pera aí, eu vou passar o link da Steam pra você ter ideia. Tem na Steam, incrível. Tem na Steam, cara. Pera aí, deixa eu passar no chat aqui. Anachronox. Pronto, assim. É difícil. É, a aparência dele é bem séria, cara. Então ele é. Ele é farofa. Ele é meio farofa. Ah, isso é legal, cara. É, eu acho que eu vi no CD Express também, cara, mas não tinha que jogar. Ele tinha uma jogabilidade bem simples até, né? Padrãozão meio RPG, você controlava até, eu acho que, três personagens ao mesmo tempo. Uhum. Você fazia a maioria das ações com o botão direito. Era bem, bem tranquilão de jogar. Pô, legal, cara. Tô vendo aqui o robô. Se quiser comprar na Steam, tem lá. Na Steam tá 12 conto. Na próxima Steam saiu, quando sair a 50 centavos eu compro. Só pra saudade. Caralho, 2001, 12... cara. Porra, 12 conto, os caras não tem vergonha mesmo. Não, cara. Tem uns jogos que não dá pra entender. Não, os caras, tá louco, velho. Aí tu vê um jogo foda assim a 40 centavos, né, cara? Um real. Não dá pra entender a lógica, né? Da Steam, às vezes. Tem uma aqui que eu tô vendo que é. Não só que eu achei uma imagem desse Anachronox, mas parece. Ah, não, um conceito, tipo um adventure. Vai lá então, Zeist. Deixa eu achar aqui. Então. Liga de Mutantes, cara. Porra, foda. É, eu descobri agora que teve jogo. Mas Liga de Mutantes era um jogo, cara. Eu conheci o desenho. Sim, eu conheci o desenho também, mas ele na verdade era um... Ele era um jogo nessa mesma pegada do desenho, né? Sim, você controlava o... Só que assim, no jogo não tinha os personagens assim separados, que obviamente no desenho e tal. Era os carinhos, era, você tinha um... Genérico, né? Então você tinha o time dos esqueletos, tinha o time dos... Não, não era, tipo, misturado. Você tinha um time específico pra cada, digamos, espécie deles. Sim, sim. Esqueleto. É que ainda não... A liga ainda não tava funcionando muito bem. Eles não ficavam negociando o jogador entre as equipes. Cara, Liga de Mutantes... Cara, esse tem que entrar no... Quando a gente for fazer os remakes de desenho também, né? É, também, pô. O desenho também era legal, cara. Será que Liga de Mutantes teve final, cara? Desenho? Eu duvido. Esse desenho americano normalmente não tinha. Eu acho que não, né, cara? Normalmente não tinha, porque eles esperavam que durasse mais temporadas e, tipo... Mas eu lembro que ele chegou a ter uma continuidade, assim, porque eu lembro do... Teve. Do Bones Just ter encontrado o pai dele, tá ligado? Que era desaparecido e tal. Deve ter tido umas tantas temporadas, cara, mas final não deve ter tido. Uhum. É, na verdade eu não entendia muito bem o desenho, porque, tipo, o começo dele era um acidente no estádio que transformou as pessoas em mutantes, mas, tipo, todo mundo era mutante naquela porra, cara, era impossível ter tanto. É, depois tinha o planeta inteiro, tá ligado? Era isso. Não foi só o estádio, mas, né, cara? É, pareceu. Ah, não é localizado, cara. Vocês já viram um jogo chamado Blood Bowl? Blood Bowl. É um jogo de futebol americano com personagens de RPG. Sim, cara. Ele pega mais ou menos estilo de Liga de Mutantes, ó. Mandei aí pesquisa, vocês darem uma olhada nas imagens. Vi lá no. Tem na Steam pra vender. Tava até barato esses tempos atrás um, cara. Tava bem barato, só que eu não me interessa no esporte. Eu não consigo entender as regras do. Pra poder jogar, tá ligado? Deve ensinar, cara, mas isso aí deve ser estilo. A bola tá ali pra você dar porrada nos outros, saca? Exato, isso que é legal, porque, tipo, o Liga de Mutantes tinha as regras, cara. Mas você podia muito bem destruir todos os jogadores adversários em vez disso. Podia muito bem ignorar, né, cara? Exato. vou seguir essa linha de esporte e aquele jogo de basquete do Looney Tunes, cara. Ah, puta, aquilo era legal, cara. Qual que era o nome daquele que eu falar? Looney Tunes Basketball. Cara, eu achava muito foda aquilo, cara. E, tipo, os personagens tinham especial. Eles tocavam torta na cara do outro. Botavam... Coyote botava dinamite na bola de basquete. Cara, era muito foda, velho. Esse era um joguinho que eu queria jogar, um joguinho desse estilo, assim. Porque eu sempre, tipo, eu nunca gostei de jogo de esporte, não sei vocês, né, cara, mas eu nunca curti jogo de esporte. Mas eu curti os jogos avacalhados. Eu curti os jogos de esporte avacalhado, tipo aquele vôlei com robô, sabe? Vôlei com robô, aquele lá do Rival Schools, eu acho, não lembro qual que era, Rival Blood Rival, aquele que era um basquete que ficava saindo dando porrada no outro. Ah, sim. Uhum. Então, tipo, eu curtia muito, eu não gosto de jogo de esporte, mas eu gostava de jogo de esporte avacalhado, então, tipo, esse do Looney Tunes eu achava muito da hora. Daria um bom remake, assim. Eu lembro que na época do Space Jam teve um jogo de basquete do Looney Tunes pro PlayStation, eu acho, se eu não me engano. Eu não lembro se era PlayStation, eu acho que era PlayStation, mas era muito bosta, cara, era muito horrível. É, pois é, cara, era tão fácil, era pegar aquele joguinho do Looney Tunes e botar a perna longa em perto. É, mas ele era meio, pô, tinha uns minigame, meio bosta, assim, tipo, era uma coisa meio... A galera não sabe mudar do console pro outro mais avançado. Eles não conseguem. É, então, na teoria é tão simples. Sim. Poderiam fazer uma tese de mestrado, sabe? Por que vários jogos 2D morreram quando foram pra 3D? É, né, cara? Por que os caras não souberam, né? Tipo, como é que alguns os caras conseguiram sobreviver e estão aí até hoje? Não, porque não foi morte, tipo, ah, que pena, não sobreviveu. Não, foi tipo extinção em massa. É, foi o extinção do Permiano, cara. Tipo, morreu 90% da forma de vida. Sim. É verdade. Sobreviveu, o Castlevania sobreviveu, porque continuou 2D, praticamente. É, exato, porque a linhagem mutante do Castlevania morreu. É. Que é muito ruim também. Caralho. Vai lá, Godok. É, um joguinho, os primeiros jogos que eu joguei. Ah, não, vou falar isso não. Vou falar um outro. Aproveitar a vibe de. Depois que eu li o Jurassic Park, tô na vibe de dinossauro. Cara, ou Turok ou Dino Crisis, cara. Alguma franquia em que você atira em dinossauros. Turok é a primeira pessoa e é só atirar nos dinossauros. Agora o Dino Crisis é o Survivor. Mexer com puzzle e, né, fazer. Como é que fala aquele negócio lá? É economizar os itens. Eu quero que se foda, eu quero matar dinossauro. Eu coloquei aqui na pauta. Só pra aproveitar a vibe dinossauro, eu coloquei Cadillacs e dinossauro. Porra. Também. Mas saiu agora aquele Horizon Zero Dawn lá, que era que você caça o dinossauro no robô, tá ligado? Ah, é? Pô, não vi isso não. Olha, tá massa, mas tipo. É mais ou menos isso que o Otaku falou, mas eles são muito robôs, tá ligado? Tipo, não... Tem o Ark, cara. É, tem o Ark, né? Ué, o Ark tem. Mas não tem a simpatia realmente de um Turok, né? Não. Aquele horror. Fazer um jogo mais escurão, meio. Eu joguei um Shoot on Rail uma vez, cara, de dinossauro, que era muito bom. No fliperama, muito bom. Ah, eu lembro de um assim, no fliperama. Era genial, tinha uma hora que tinha um trailer que vinha um Velociraptor por cima e por baixo, sempre morrendo nessa hora. Não tinha o que fazer, simplesmente era morrer. Aceita, só aceita, levanta a arma pro alto e aceita. Não, você tá jogando sozinho. Se você tá jogando sozinho, essa é a hora que você vai morrer. De dupla, cada um atira num, mas não, sozinho não vai. Cara, a não ser que você bote duas fichas e vá atirando assim com as duas mãos, saca? Pior, né? Ah, fazer tudo aqui, porra! Cara, vou aproveitar também que eu tô pegando os ganchos. Eu tinha aqui na minha pauta meio Primal Rage, cara. Que era aquele jogo de lutinha com dinossauros, velho. Putz, grilo. O que os macacos peidavam, cara. Cara, eu adorava. Eu acho que eu joguei isso uma vez, cara. Eu e meu pai, a gente jogava muito essa porra, cara. Era muito foda, velho. Era muito legal, era muito engraçado. Os comandos eram horrorosos. Horrível. Era... Não, agora que eu vi esse de duas cabeças que eu lembrei do jogo, era muito ruim. É por isso que eu falei, é por isso que esse merece um remake, cara. Porque era muito ruim, velho. Era era tipo, eles pareciam um stop motion bugado, assim, sabe? Uhum. Se tu vai ver o gameplay dele, ele parece um stop motion bugado, cara. Mas eu adorava. Um conceito coisa. Foda, cara, mas. Eu adorava, essa porra era travadaço, assim. Mas podia pegar os humanos, cara. Tu dava umas rapadas, voava uns humanos pra cima, assim, ficava. Aí pegava assim e comia, recuperava energia. Exato, cara. Tipo, velho, era. O jogo era muito bosta, cara. Mas eu adorava ele. Eu acho que um remake aí com. Um remake bem feitinho aí de jogo de luta. Com cuidado, né? Com cuidado, com cuidado, assim, cara, luta com dinossauro pode dar um. Com preparo. Com preparo. Os macacos mijava, peidava. Sim, cara. Nossa, eu joguei isso na época do emulador também. Eu não tava acreditando. Eu tava jogando, eu tava muito abismado com o que eu tava jogando. E ao mesmo tempo eu não conseguia parar de jogar. Eu joguei no Super Nintendo, cara. É, pois é, cara. Não, ele é hipnótico, cara. Mas ele é ruim, mas ele é muito cativante, cara. Eu adorava. Nossa. Esses dinossauros do Horizon Zero Dawn me lembrou Enslaved. Sim, sim, é verdade. Também me pareceu isso. Deixa. Continuando aqui. Vai lá, gente. Bom, falou do Enslaved, né? Aí eu lembrei do. Andrew Serkins, né? E aí eu lembrei dele vestido de Gollum. E o Gollum parece um sapo. Ele veio de Battletoads. Nossa, cara. Puta merda. Fez muitas voltas ainda. Muito, na verdade, muito. Não lembrei, mas é que tava marcado a minha pauta. Eu tava tentando arranjar uma forma de levar. Um gancho. Eu não queria ficar pra trás dos gancho. Inserindo os na minha pauta no de vocês. Então, cara, Battletoads, cara. Tava mais que na hora de ter uma porra de um remake de Battletoads. Pois é, né, cara? Tipo, não, hein? A galera não aguenta, cara. Ah, cara, mas tu acha que ia ser. Tu acha que ia ser. Tu acha que um Battletoads lançado agora ia ser assim? Aquele não ia. Não. O Strider que saiu, o Zoe, você jogou também? Se não, eu vou ficar muito puto que eu te dei esse jogo de presente. eu joguei, cara. Mas o Strider é um jogo tranquilinho perto do jogo antigo. Sim, sim. Ele é difícil. Eu zerei ele muito boa. Ele é difícil para os padrões de hoje. Uhum. Mas, assim, comparativamente ao antigo, ele é bem mais fácil. Mas o Battletoads podia ser, se quiser uma coisa mais fácil, tipo aquele do Super NES, que ele era mais aceitável, tá ligado? Aceitável. Você passava na terceira fase. Usou a palavra certa, né? Era mais aceitável. Ele era difícil também, mas você passava da terceira fase. Sim. O Battletoads Snow Dragon, né, cara? Também, cara, se. Sim, sim, esse ele era bem mais fácil. Ele era fácil pra caramba. Talvez porque a gente compare realmente com o Battletoads original. Então acho que se pensar hoje em dia ele também é difícil, cara, mas o Battletoads do Nintendinho ele era. Cara, eu lembro de alugar essa porra, exato, velho, e eu chegava, eu conseguia passar daquela fase do. Que tu tá descendo o poço aquele com a cordinha. Mas sim, eu já chegava lá embaixo morto, tá ligado? Então, tipo. Jogando sozinho ainda, tá ligado? Não entendi, velho. É só a lembrança que eu tenho, cara, de chegar lá embaixo morto e o jogo acabava pra mim. Cara, se você jogar com outra pessoa esse jogo, ele se torna impossível já nessa fase do poço, cara. Sim, aí os caras já estão. Ele tem fogo amigo? Tem. Puta que pariu. O pior fogo amigo possível. E assim. Porque sai do videogame e vai pra vida real, tá ligado? Fogo. Sim, cara. Muito, cara. Eu imagino o Evandro e o pai dele trocando sopapo, tá ligado? Vai, vem pra mim, cara! Porra, não me acerta, filha da puta. Deixa eu te dar um outro aqui pra gente ficar igual. Vai ficar igual. Que é uma coisa que nunca dava certo também. O cara sempre dava dois golpes a mais. O povo não pensa, você tá com mais vida, você vai na frente e me protege. Não, não. Deixa eu te dar um pra ficar igual. Você me acertou, não, vou te acertar agora. Ele vai criar um empecilho pra ele mesmo, em vez de em vez de ajudar. Mas no poço, Godok, você dá três golpes, o sapo vira um sino, ele atravessa o cenário inteiro acertando os inimigos. E o seu amigo, se você estiver no caminho, tá ligado? Caralho. Então, cara, fogo amigo ali acaba com a sua jogada, cara. E aí depois você vai pra fase das motinhas voadoras. Mas já é a fase das motinhas logo abaixo ou não? É logo abaixo. Então é isso. Tem um pedacinho que você anda, aí fica aqui na primeira fase, né? Tem umas porradas. Depois eles já sobem nas motinhas. Ah, tá, acabou. Então. E daí nessa parte de andar eu já tava morto antes de chegar nas motos. Eu só cheguei na fase das motinhos quando eu joguei no Super Nintendo. É, que é bem mais fácil mesmo. Caralho. Mas, pô, um remake assim. Não precisa ser, sei lá, cara, que nem o antigo. Podia ser assim, humano, cara. Não podia ser jogável, é. Pode ser jogável? Os personagens são legais, né, cara? Os personagens são maneiros, assim. Renderiam um negócio legal, né, cara? Ah, cara, Battletoads é um jogo que ele me afastou só pela fama, sabe? E recentemente eu fiz uma compra na Liga HQ e eles, como foi um pacote grande, eles me deram um pôster do Battletoads de brinde. Eu falei, cara, vocês estão de sacanagem, sabe? desses pôster novo, assim, que você abre e tem um pôster grandão, mas atrás tem informação do jogo, como é que era e tal. Essas coisinhas, esse tipo, essa revista Warp Zone que tá saindo agora. Sim. É o promocional, o primeiro do Battletoads. E é bonitinho, mas, porra, me dão do Mortal Kombat, caralho. É, puta. É legal os sapos, né, cara? Que eles têm tudo tipo de doença de pele, né, cara? É, o Vitz, que é tipo cravo, o Pimpo é espinha. Caralho. E o Hash, acho que é tipo. Hash é Hash. É irritação, tá ligado? Uhum. Parabéns. A gente usa o termo Hash cutâneo. Então, cara, tá ligado? O sapo tem tudo esse nome escroto, cara. Caralho, parabéns aos envolvidos. Deixa eu puxar uma da minha pauta aqui, cara. Um outro que eu gostava muito, que eu queria rejogar algo parecido, é o Metal Warriors. Caralho, cara, isso ia ser legal, hein? Porra, Metal Warriors era foda pra caralho, velho. Porque, porra, ele dava umas treta muito massa, porque tinha vários robôs e cada um tinha vantagens e desvantagens, né, velho? E aí quando tu tava quase morrendo, tu pegava e apertava o select e saía aquela bostinha que era o humano de dentro do robô, velho. E tu podia tomar 10 tiros, né? Então tu tinha que sair. Quando teu robô tava quase explodindo, tu saía voando tudo. Tu deixava o robô abandonado ali pra outro cara pegar, tá ligado? Tipo, pro robô fudidaço, assim, o cara tentava pegar no desespero também. Sim. Não, o cara criava várias armadilhas, assim, ou fase que tinha vários robôs espalhados, tu ia destruindo pra ninguém poder pegar no final. Cara, era um jogaço, velho, um jogaço. E, tipo, ia ser muito foda ver um multiplayer disso, porque na época a gente só conseguia jogar um contra o outro, né? E tem um visual bonito ainda, os robôs têm um visual bonito. Sim, tem um visual, são bem bolados, cara, eles são bem diferentes um do outro também, assim, a jogabilidade deles, cara. Nossa, tu tinha, por exemplo, o Prometheus, que era esse tanque de guerra, que é o mais forte de todos, só que ele só anda, tá ligado? Ele anda devagar pra caralho, então tu tem... Ele anda, não pula, tipo... Ele não pula, sabe? Então tu tinha vários modelos, assim, cada um com as suas vantagens e desvantagens, era muito massa. Sim, cara. Eu lembro que tinha aranha, a aranha ficava invisível, mas ela era fodida de controlar, cara. Fodida pra caralho de controlar. Tem cara mesmo, ser difícil. E Sinitra é bonitão. Sim. E ele tinha o modo história, que era difícil pra caralho também, cara. O modo história era muito impossível, assim, também. Era difícil pra cacete. Mas também era aquele negócio que jogava com a merdinha do pilotinho. Pois é, em vez de fazer aquela merda que Titanfall, que você pega o robô e você vira um alvo maior e você morre em alguns segundos. Não, por que que não faz uma porra que nem essa, cara? Cata o robô tem que ser um negócio importante, cara. Aham, uhum. Não é os carinha fazendo parkour, cara. É os robô, porra. Não, isso aqui era total, cara. Não, então. Tu saía do teu robô. Tu era um bostinho. Você tava morto, cara. Tu era um bostinho, tu tomava dois tiros, tu tava morto, né? Tinha um contadorzinho, cara, que ia de 10, de contagem regressiva. Então era muito engraçado. Tu saía fugindo com aquela merdinha assim, e um robôzão gigante atrás de ti. Atrás. E aquela contagem regressiva, né? 10, 9, 8, 7, 6. Era foda, cara. E hoje em dia, cara, você pode fazer algo visualmente bonito na personalização. Você bota 10, 15 peças de personalização em cada parte, sabe? Uhum. 10 pés diferentes, 10 joelhos diferentes, 10 armas diferentes. Dá uma possibilidade fodida. Mas você tinha vontade de fazer ele 2D ou 3D? Cara, puta, velho. Visão é, isométrica. Eu gosto muito dessa visão 2D dele, cara. Essa visão lateral. Plataforma. Essa visão plataforma eu acho muito foda, cara. Combinava muito bem com o jogo, assim. Eu acho que não. Se fizesse assim, 3D, eu acho que não. Tipo, pode fazer um 3D, mas continua mantendo a visão lateral, né? A visão plataforma. Eu acho que é assim. Ah, sim, só realmente os gráficos. É, sim, sim. Só os gráficos, assim. Mas manter com a possibilidade de fazer um multiplayer, assim, online. E, porra, ia ser do caralho. Ia ser foda, cara. Foda. Fica a dica aí pros. Fica a dica pros desenvolvedores. Não fizeram há pouco aí o GoldenEye aí, cara? Multiplayer, sim. Online? A gente nem chegou a jogar, nem vi se tava funcionando bem essa porra. Fica a dica pros desenvolvedores indies fazer um jogo e depois ser barrado pela empresa original, porque é a Konami, né, do Metal Warrior. É. Ah, é a Konami, cara. Vai lá, leva 10 anos lá, que nem o do desse Pokémon genérico que saíram aí, que eu acho que já a Nintendo já... Urânio. É Urânio. Esse Pokémon Urânio aí que a Nintendo já baniu também, né, cara. Que vergonha. Não, faz o remake, mas bota outro nome, só avisa que é um... É que é o sucessor espiritual do jogo e tal. É, não, mas eu acho mais filho da puta isso aí, é que as empresas, normalmente elas são avisadas que os caras estão fazendo. E aí deixa o cara perder 10 anos da vida dele. Exato, exatamente. Não, e pior é tipo... E bate aquela invejinha, né, porque porra, o resultado ficou muito melhor que o nosso trampo, né? Não, sabe o que é pior, cara? O que dá mais raiva... É que os filha da puta não vão mexer naquela franquia, cara. Eles estão cagando pra aquela franquia. Eles não vão fazer remake, eles não vão fazer continuação, eles não vão fazer merda nenhuma. Mas vai lá o cara fazer um bagulho, não. Eles vão lá e... Mas é porque eles querem ganhar, sei lá, 4 dólares. 4 dólares, assim, cada vez que eles vendem aquelas porra de coletânea. Essas merda, né, cara? Eles só pegam o jogo, junta todos assim, coloca na Steam... E pronto, mas coletânea não, vai ser que filho da puta. Se for fazer, faz igual os desenvolvedores de Fallout, que fez uma caixa bonita pra caralho com todos os jogos. Você viu? Vi. Puta, mas é de chorar aquilo. Vamos seguindo, vai, Godoc. Puto. Lembrou, né? Ok, primeiro jogo qual eu quase caguei pelas pernas quando eu tava jogando. Tipo, eu caguei pelas pernas antes de encontrar o primeiro inimigo, o primeiro monstro, o primeiro zumbi cibernético. O som do jogo já dava um medo desgraçado, que é System Shock. Que é dos mesmos produtores de BioShock. Que é um jogo de terror futurista. Você enfrenta pessoas meio zumbis, meio cibernéticas, e uma inteligência artificial muito filho da puta que quer te matar, cara. E puta que pariu, é um jogo desgraçado. Desgraçado. Eu joguei isso há muito tempo atrás também. É, eu joguei o System Shock 2, o demo, pra você ter ideia, e eu me borrava. Exatamente, é CD Expert. Te borrar não é muito... Não, cara, mas... Muito. Não, eu admito que não precisa. Mas era um jogo muito foda, cara. Na época o gráfico dele era muito bonito. Uhum. Hoje você olha nojento, mas... Não, sim, porra, é... Essa imagem que eu achei aqui, cara. Da mulher? Não, aqui é um... Ah, tá, né? Uns caras chegaram a fazer um... Esse é o System Shock 1 ainda, do lado esquerdo. É. O 2 é poligonal. É, o 2 é o que eu mandei aí. Ah, tá. Eu olhei essa imagem aqui, os caras fizeram, então, um remake. É, acho que eles chegaram a começar a fazer, cara, mas não foi pra frente. É, eu achei um vídeo aqui, eu achei um vídeo, os caras mostrando. É, eles chegaram a fazer a primeira fase, parece. Aham, eu achei um vídeo, os caras fazendo um comparativo aí entre os jogos aí. Aí os filhos da puta vão, enchem o dinheiro com BioShock, pra que mexer na franquia antiga? Pra que, né? Pra que, cara? Pra que lembrar do que tornou você famoso, porra de Capcom do caralho? O System Shock é da Capcom? Não, eu lembrei do Mega Man. Ah, tá. Eu até assustei agora. Rancor, tá ligado? Tipo... Eu vou até ver o nome aqui. Eu tô ventilando, tudo é da Irrational, é da Irrational, cara. Pô, mas era um jogo também. Tenso, era um jogo com clima muito tenso, assim, sabe? Uma atmosfera tensa. É, isso realmente é uma coisa que a Irrational sempre soube fazer, é climão. Uhum. O BioShock tem um clima pesado. Tem, eu preciso pra caralho também. Isso aqui, pô, esse choque era legal, cara. Eu gostava mais dessa inteligência artificial do que... Eu achava ela mais assustadora que a GLaDOS, cara. Ela é mais assustadora, cara. Ela foi a primeira inteligência artificial puta, né, dos jogos. Ela é o sucessor espiritual do HAL 9000, cara. Exato, cara. Inteligência... Tipo, vou fazer um podcast inteligência artificial, filha da puta. Assunto tem, cara. Na verdade, tem um monte. Assunto tem pra caramba. faz este. Pera aí, primeiro vou mandar pra vocês uma imagem que eu achei aqui por acaso do System Shack. System Shack? É. Banner. Banner. Botar um espaço de fundo com essa cara aqui. Sim. Banner, isso tem que estar no corpo do podcast, cara. Já salvei, já salvei. Foda-se, tá ali, ó. Eu vou colocar aqui nos links também. Tá, eu coloquei no banner ali. No banner vai estar, no banner vai estar. É. Puta que pariu. Eu achei que Fu ganhou um remake, vai ganhar, não sei se já saiu. Vai ganhar, cara. Pois é, ele, isso aí foi o quê? Isso aí foi pra um bagulho coletivo, assim? Sim, tá indo pra um financiamento coletivo. Vamos botar aqui Shaq Fu remake, vamos ver quantas andas isso. Putz, porque pelo trailer dá pra ser foda pra caralho, não, velho. Não, cara, pelo amor, vocês jogaram a porra do... Vocês antigo? Jogaram original? Eu cheguei a jogar... Ele não é difícil, ele só é ruim. Os controles é ruim pra caralho. Os controles são muito horríveis, cara. Os controles são muito horríveis. Aqui, ó, tem aqui a Legend Reborn, Shaq Fu. Cara, eu coloquei Shaq Fu, aí apareceu aqui os jogos relacionados. Michael Jordan, Charles Winfield. Nossa, esse jogo do Michael Jordan, cara. Nossa. Street Fighter, Primal Age. Fighter. Monster Hunter. Esse jogo, cara, pior, velho. Aqui, ó, tá aqui o site, ó. Eu acho que é, não sei. Mas tá ali, ó, o valor e bateu o valor que eles queriam. 102%. Não. Ah, vamos ver. Agora se vai, né? Porque toda vez que eu vejo um jogo desse sendo financiado, os caras batem a meta e falam assim, então, mas agora a gente quer lançar mais conteúdo tal, melhorar o gráfico e tal, é a meta cobrou. Isso aí é o Mighty No. 9, né? Não, teve um jogo filha da puta que aconteceu isso também, cara. Eu esqueci. É um jogo que até passou no Edge uma vez no gameplay, um joguinho de terror. Os cara bateram a meta 3 vezes, sabe? E depois sumiram com o jogo. Cara, bom, ele já tem autorização pra usar a imagem do Shaq, cara, que ele tá dando. Ele tá aqui nessa roupa verde, cheio de. O trailer? O trailer. É, então. Captação, foi com ele. Quer dizer, a pior parte ele já tem, a imagem do Shaq. Exato. Ele podia aparecer vestido de aço, né? Ou vestido de Aladdin, tá ligado? Lembra aquele filme? É mais fácil de Aladdin, porque de aço aí tem que botar desse no meio. Não vou deixar. Né? Eles podiam só pintar ele de prata e chamar de... sei lá. Alumínio. Shaq de aço. Alumínio. Shaq de aço. Tungstênio. Mas podia ser skin, né, cara? Podia ser skin do personagem. Nossa, ia ser genial. Como é que era esse filme que ele era um gênio, porra? Gênio Kazan. Kazan, ia ser o skin do Kazan e o skin do aço. Cara, ia ser massa, cara. Gênio do Boombox. Ia ser muito foda. Ia ser muito legal, cara. Cara, eu até perdi o fio da meada aqui, cara. gente tava falando de quê mesmo? Fiquei em choque. Ah, foi, ah, tá, eu mandei o Zeist. Eu pedi pro Zeist falar o dele, ele mandou essa imagem. Só um minuto de reflexão em relação à imagem que eu acabei de mandar. É o Shaquille O'Neal natalino. Eles estão botando. Eles estão botando os enfeites, cara. Eles estão botando os enfeites no saco dele, cara. Parece que é o The Rock, ou não, não é? Não, não é. Só parece. Ai, vai lá, Zest. Cara, tem Xuca? Tô dando risada que eu vejo o Edson postando aqui no... Não dá pra ver. Tem Xu? Tem Xu, cara. Ninja condenado pelo bigode, cara. Porra, eu não sabia que era esse nome. Eu coloquei Ninja condenado pelo bigode aqui. Eu nunca lembro, tá ligado? Eu só lembro de Ninja condenado pelo bigode. Ninja condenado pelo bigode. Eu vou de novo. Novamente, eu vou aqui pesquisar no Google. Ninja condenado... By God. Vamos ver aqui, ele me mostra aqui. O primeiro link do Superamistes. O segundo também. O segundo. Pô, também. Eu tô dizendo que criamos uma lenda. E a única imagem que comprova essa minha loucura é um Photoshop muito podre, olha só. Caralho, velho. Tipo, foi o primeiro, cara. Tipo, uma coisa que eu teria feito, tá ligado? Eu teria colocado escrito ali na frente só pra dizer que existiu mesmo. Uma coisa que você teria feito no Paint. Exatamente. Paint, isso é Paint, cara. É, isso que é Paint. Tá aqui, ó. Tem Shu, Ninja Condenado, by God. Tá aí, ó. Isso é Paint que eu faço isso, saca? Ai, ai, cara, mas puta, é um jogo de. Um jogaço de ninja, né, cara? Sim, cara. Pô, é. Com toda a violência e sangue necessário, cara, pô, isso é legal, cara, pra ter um stealth de ninja foda. É, o que eu mais gostava do Tenchu era a quantidade de equipamentos que tu levava, né, cara? Sim, tinha muita tranqueira pra você ficar recolhendo durante as fases, cara. As bombinhas, as fumaça. Um bonecão, tá ligado, cara? Tipo o piloto automático do aperto 5, o piloto sumiu, assim, tu largava e os caras lá batiam. Sim, cara. Arroz envenenado, você jogava um arroz no chão, os caras vinham e comiam. Cara, nem comia arroz do chão. Arroz do chão. Retardado, né? Ele tinha que morrer mesmo. que os caras estão pensando, né, velho? Cara, que tristeza, velho. Só existe uma menção ao Ninja Condenado by God e as nossas sites. Nossa, desse sair desse outro Play Start Games aqui com a capa mais bagaceira do mundo. Sim. Aí você vai na pesquisa de imagem, tem duas margens piramides, um gordinho falando: come on! Come on! Come on! Aí depois tem um tanto de coisa gospel, sabe? Aleatório. Sexualidade a Bíblia, tem, cartas, cara, pra Jesus. Aí tem um Piccolo arrancando Piccolo. O braço. Escrito Must Not Pap. Must Not Pap. E o link é do Super Amigos também. E quem que é isso, cara? A gente ri da piada, mas descobre que a gente fez. É. Tipo, a gente que fez, né, cara? Que escroto, velho. Ai, caralho, velho. Vamos seguindo. Deixa eu a minha pauta aqui, cara. Cara, jogo de corrida. Que eu marquei dois aqui, cara. Que é o Top Gear. Pô, que morreu no 64 também. Morreu no 64. Sim. E teve, cara, chegou a ter dois jogos de Top Gear. Teve o Top Gear Rally. Que o Top Gear Rally que dava pra customizar o carro. Tipo, abrir um pint lá e tu conseguia ficar cagando na lataria. E o teve o Top Gear Overdrive, que chegou a ser legalzinho, assim, mas tipo, não tinha cara de Top Gear, sabe? Mas, porra, velho, saudade do Top Gear. Top Gear é um jogaço de corrida. É que eu acho que, o problema assim, é que se tu tivesse um Top Gear agora, ele ia ser muita cara de Need for Speed, sabe? Ah, é verdade. É, sabe? Esse é o problema, assim. Tu não tem como ter um Top Gear com aquela cara, assim. Até teve um jogo recente, como é que era o nome? Era Forza. Oi? Não era. Jogo de corrida? Horizon, né? Horizon Chase. E eu cheguei a jogar ele, cara, e é muito bom, velho. Ele é um sucessor do Top Gear do Super Nintendo, cara. É pra mobile. É pra mobile. Eu joguei. Dava pra jogar as primeiras fases. Tá? Você consegue jogar, acho que as três primeiras, se não me engano. E ficou muito bom, cara. E os caras conseguiram. É verdade, né, cara? Tô falando Top Gear teve remake. né? Sucessor espiritual. Se eu não me engano, eu vi uma entrevista do cara e ele. O cara que faz as músicas é o mesmo que fez as músicas do Top Gear original. Ah, putz, isso é demais, cara. Então, ficou muito bom, cara. Tá aí, ó. Pode tirar o Top Gear da pauta que fizeram o remake. Então vamos pra um que fizeram o remake, mas que bloquearam, né, cara? Que foi o Rock'n'Roll Race. Nossa, que triste. Cara, ficou muito bom aquele joguinho, cara. Ficou muito bom mesmo. E eu cheguei a jogar. Época que ele tava na Steam ainda, né? Ele ficou uma época na Steam, depois baniram mesmo. E, puta, velho. Foi um jogo bem legal, cara. Bem legal. Essa merda é essa Blizzard, né, cara? Outra coisa que nem o Godoc falou antes. A Blizzard não, ela caga litros pra franquia, cara. Mas não quer que ninguém mais faça nada. É, não quer que ninguém mexa. Yes. Se não tem orc ou raça alienígena brigando, ela simplesmente não faz. De vez em quando tem uns demônios brigando, ela lança um a cada 4 anos, assim, sabe? É só isso. É Warcraft todo ano, Starcraft a cada 3 e Diablo a cada 4, sabe? Não, agora é o Overwatch. Mas um lançou um, né? Vamos ver agora se vai pra frente. Vamos ver como é que vai ser. Não, agora o Overwatch vai ser pra eternidade, cara. Daqui a pouco lança o Overwatch com orcs. 20 anos aí, até criarem outro. Eles fazem uma franquia a cada 10 anos, caralho. Pois é. É verdade. De Capcom. Pois é, cara. Os caras fizeram lá, mas não tiveram sorte, né, cara? O Banida não, eram os russos que estavam fazendo, né, cara? E ficou legalzinho o jogo, cara. E os russos mais educados do mundo, né, cara? Porque realmente eles, tipo, aceitaram. Porque você esperaria que os caras tivessem tão bebaço de vodka que ele mandava a Blizzard se fuder, cara. Sim. E só pegando um gancho aqui. Lá, imagina... Hoje, um remake de Bikers Mice from Mars em cel shading com umas cutscenes cheias de piada fodida, cara. Porra, fazendo uma história bonitinha das corridas, sabe? Ia ser do caralho, velho. Ia ser do caralho. Fazer um... Ia ser legal, cara. Aquele visualzão pegando o último Borderlands, sabe? Aquele cel shading bonitão, bem coloridão, sabe? Contar uma história como se fosse um episódio, assim, longa, entre as corridas, assim. Entre as corridas. Pô, sim, já, sim. Seria massa, cara. Seria muito legal mesmo. Bem lembrado. Sim, eles têm... A ideia é pra lá de absurdo, né, cara? Mas eles têm um visual legal, os ratos, cara. Sim. Sim. Eu comecei a ver os primeiros episódios e, cara, é muito bizarro. É engraçado pra caralho, cara. Nada com nada, assim, sabe? Tipo... A gente fica pensando, cara, como é que a gente via isso? mas vai lá, Godox, cita aí. Ah, vamos ver, que eu tinha acabado de sair da lista. É um que vale a pena, o remake tem na pauta dos Waves também, mais resumido. Mas pegar desde o primeiro e refazer com gráficos decentes, porque hoje, infelizmente, eu não consigo. Dependendo do nível do gráfico, eu não consigo rejogar. Que é a franquia Blood Omen inteira, saca? Pegando desde todo o Legacy of Kain, saca? Blood Omen, Soul River. Menos aquele jogo horrível, MMO, que lançou recentemente. MMO. Vai pegar a trajetória do Ken lá, desde o começo, primeiro vampiro dominando a porra toda, fodendo a humanidade, fodendo o mundo, aí chega o cara e tenta foder com ele. Pegar tudo aquilo, cara. É uma franquia, Blood Omen é uma franquia muito boa em termos de roteiro, sabe? Sim, Legacy of Kain, quer dizer. Não Blood Omen, Legacy of Kain. Eu devo ter jogado o primeirão, acho, lembro uma vez. Eu achava massa pra caralho. O roteiro, cara, ele é bem legal. E ele vai ficando uma zona, cara. Mas uma zona temporal, aquelas bagunças de viagem no tempo. Nossa, o Raziel encontrando com o Raziel humano. Ele não sabia que ele nunca tinha sido. Ele não sabia que ele tinha sido humano. Depois que sempre foi vampiro. E os caras colaboram e depois matam o Raziel. Nossa, é. Não aí procure a história do Survivor 2, cara. Não. É, você tem que ter tipo um mestrado realmente pra você. Entender a história, cara. Um quadro branco pra você fazer a linha do tempo, assim, cheio de setinha pros lados, sabe? Aí é, cara, tipo aqueles quadros de paranoico de conspiração, tá ligado? Aqueles que faz com barbante vermelho, né? Com barbante vermelho? vai lá, Zwist. Fala teu último aí, depois a gente faz aquela rodada pra encerrar. Cara, eu joguei hoje o Final Fantasy XV. Que é um jogo legal, cara, mas podia ter outro nome. Não precisava ser Final Fantasy, sabe? É o último que saiu? Que é um GTA isso, japonês? Isso que vai sair aí, que vai ser tipo um GTA japonês. Podia ter outro nome, sabe? Se tivesse outro nome, ia ser um jogo bem legal, cara. Se não se chamasse Final Fantasy, se chamasse, sei lá, cara, a Igreja do Padre Boladão. Mas. Cara. Porque a jogabilidade é tipo Kingdom Hearts, sabe? Aquele RPG de ação modernoso, assim. E se eu quisesse jogar Kingdom Hearts, eu jogava Kingdom Hearts. Então, eu vi um vídeo de gameplay no ano passado e eu achei. Nossa, foi a única vez que eu tive vontade de jogar Final Fantasy. Cara, então, ele é bonito, tudo, não sei o que, mas, cara, a jogabilidade é horrorosa, cara. Eu quero, quando eu jogo um RPG assim. Ela é horrorosa ou ela é horrorosa pra Final Fantasy? Cara, bom, ela é horrorosa pra Final Fantasy. Mas ela é ruim também por si só. Ah, tá. Ela é confusa, cara. Ela é confusa. Mas por quê? Mas quando eu quero jogar um Final Fantasy, cara, eu quero RPG de turnos. E em RPG de turnos, o que eu quero? Eu quero Xenogears novo. Eu quero um remake de Xenogears. Eu não quero Xenoblade. Eu não quero Xenosaga. Eu não quero cheiro cueca, eu não quero cheiro nada. Eu quero Xenogears novo. Mas não dá, por causa da empresa. Por causa da empresa, não vai. Porque os personagens estão tudo com a porra da Square. E a Square tá cagando na nossa cabeça. Não dá. Jamais, cara. É, mas a Square caga porque os caras saíram da empresa depois, né? Sim, saíram porque a Square já tava cagando pra eles durante o jogo. Uhum. O primeiro CD do jogo, ele é normal. O segundo é cagado, que os caras tipo, tiveram que correr o projeto. Tiveram que terminar o jogo que eles esperavam em 6 meses, tiveram que terminar em 3 semanas, tá ligado? Puta que pariu. Nossa, eu li o teu post de Xenogears e, nossa, começou a dar dor de cabeça. É muito complexo, cara. Eu não consigo entender, porque é um jogo que mexe com um par de religião e filosofia, não sei o que. Aí você vai ver o jogo, é aqueles bonequinhos em mangá, sabe, miudinho, infantilizado. Você fala, isso não pode estar mexendo com esses assuntos, cara. Tá errado. É tipo uma doca mágica, sabe? As meninas são bonitinhas, não pode ter assassinato ali. Não pode ser assim, né, cara? Não pode ter assassinato. Não pode ter uma cena que você vê o... Cara, esse cara é um herói, cara, o personagem principal. Porque tem uma cena que claramente ele sai da cama lá que ele tava com a outra guria, a Ruivin. Ela tá toda enrolada num lençol e ele sai lá só com só de bermuda, assim, cara, da cama, cara. É óbvio que eles furaram ali, cara. Aí eu fico pensando, cara, um protagonista que pensa com a piroca, cara. Não tem isso em nenhum outro jogo. Ai, cara, vamos lá então esvaziar as pautas. Deixa eu começar aqui, vou falar rapidamente o que me sobrou. Ô, Ivan, só uma coisa. Nunca digite Bike Master from Mars e fanart. Não, só gay, só coisa gay. Pesada, furry gay. Furry gay, né, cara? Pesado. Tá, eu coloquei aqui True Crime, que era aquele GTA de GTA com policial, né? Que eu achava mó da hora, dava pra pra ficar revistando as pessoas, tá ligado? Aleatórias na rua. Ah, tinha aquele True Crime em Los Angeles? Isso, era, tinha o New York e LA, eu acho, se não me engano. Teve dois True Crime, eu acho. E, puta, eu achava muito legal, as lutas deles eram bem legal, assim, tinha aquelas combinações de combo. Merecia um remake, cara, eu achava bem legal. Sparkster, aquele joguinho do Gambazinho. Isso ia ser legal, cara. O Sparks era divertido pra caramba, velho. Puta, eu acho que só teve um jogo, né, Zoist? O Super Nintendo acho que teve dois, cara. Não tenho bem certeza. Não tenho certeza, cara. Eu acho que eu lembro de jogar só um no Super Nintendo, velho. E, puta, esse jogo era do caralho, era divertido pra caramba. Maldita Konami. Também, né? Cada fase era uma temática meio diferente. Tinha fase da música, tinha fase do... Maldita fase da água, coisa que morria. coloquei aqui também Sunset Riders. Putz, isso é legal. Saudade de jogar um joguinho de faroeste. Full Throttle, cara. Full Throttle é um... Porra. Full Throttle, nessa onda de remakes aí, cara, que Eu acredito que ainda saia. É, cara, eu acho que ainda pode rolar. Uma vez saiu essas aí que eu mandei pra vocês aí, ó. Só que era meio postolento, assim, cara. Era tipo... Eles queriam fazer uma versão em 3D sabe? E ficava bem cagado, muito... assim, sabe? E o que eles tinham que fazer é o que mostra essa imagem aqui, ó. Essa imagem aqui é o que os caras tinham que fazer, ó. Pegar o mesmo jogo e fazer um remake com os gráficos assim, ó. É só fazer HD, né? Só fazer igual fizeram com o Grim Fandango. É, Grim Fandango. Teve um outro também da LucasArts que fizeram, assim, cara. Tinha que fazer, cara. Sanimax? Até porque... Sanimax, na verdade. Sanimax. Até porque... O jogo pode ser totalmente igual, que eu não vou lembrar como é que faz os puzzles mesmo. Até pode lá, já ser absolutamente igual. A gente não vai lembrar mesmo. É, até lá eu já esqueci mesmo, né? Mas não tem problema. Eu acho que O da Ilha dos Macacos também, né, cara? Ou eles fazem novos jogos ainda? Não, parou naquele 3 mesmo, acho. Não, mas acho que chegou a sair um pela Telltale. Um novo. Eu não lembro não, cara. Monkey Island eu acho que chegou a sair, cara. Eu posso estar falando merda, mas eu acho que chegou a sair naquele mesmo esquema. Tipo, do mesmo jeito que é De Volta pro Futuro, sabe? Esses assim, que a Telltale fazia. Ah, sim, tem dois aqui. Escape from Monkey Island. The Secret of Monkey Island. Tales. É, da Telltale, isso mesmo. Da Telltale, né? Eu acho que chegou a sair um joguinho novo, acho, do coisa. Mas eu acho que eles fizeram remake também dos antigos, se eu não me engano. Eu tenho essa impressão. Críticas muito positivas, hein? É. Custa... É. 36 conto, não, obrigado. Não, espera Steam Sale. Era um pack fodão de desconto, só da Telltale. Exato. E por último eu coloquei... Pra jogar o Batman. E por último eu coloquei aqui o Campeonato Barrilenho 96! eu queria ver uma versão remasterizada, mas mantendo os mesmos bugs, assim, sabe? Tipo que eles fazem com Gold Simulator, sabe? Que eles mantêm os bugs. Deixa os bugs tudo no jogo, cara. Tinha que ser o de... Campeonato de 96. Não precisava ser o de 2006. Tem que ser o 96 mesmo. Sim, o 96. Que era aquele que tinha o... Que era a versão pirata do pirata do pirata, né, cara? Mas é que nem eles falam no... Na descrição do Gold Simulator. Eles falam que só tiraram os bugs que podiam travar o jogo. O resto tá tudo lá. Genial. Então, cara, eu queria ver um joguinho de futebol, um remake, só que com todos os bugs que acontecia, porque aconteciam umas coisas muito macabras, velho. Tu fazia uma jogada e diz, caralho, que jogada bonita, deixa eu ver o replay. E o replay não era nada daquilo que tu tinha feito. Adorava esse jogo, cara, era o único futebol que eu jogava. Acho que foi o último também que eu joguei, cara. Depois disso, tipo, eu abandonei esses jogos de futebol, cara, essas coisas assim. Vai lá então, Zeist. Não, Godok. Vai, Godok. Eu. Hexen 2, porque Hexen. Desde que veio o Doom, matar demônios nunca é demais. Sim. Já falei, System Shock, troca. Daikatana, pra ver se vai certo dessa vez, né? Tem direito? É. O joguinho de aventura, né? Bom fazer um joguinho de aventura. Pitfall. Pô, Bitcoin é massa, cara. Maneiro fazer um joguinho. Mais zoado, mas. Eu lembro que saiu um. Vocês são Tomb Raider, né? Você põe um pouquinho de cor, um pouquinho de alegria, um pouquinho de piada. Eles chegaram a fazer aquele puninho Super Nintendo, né, cara? Muito eu jogava, eu achava bem legalzinho. Eu achava difícil pra caramba, assim, cara. Eu não conseguia ir muito difícil. Longe nele, assim. Era... Ele é difícil. Bem ruim, assim. Falando em Super Nintendo, Flashback? Fizeram um remake um tempo atrás, cara, mas não ficou. Vamos esquecer dele, né? Melhor não lembrar. E, né? Teve um remake há uns anos atrás, não deu certo, Golden Axe. Nossa. Esse ia ser legal, cara. Faz um mundo aberto. Monstro pra tudo quanto é lado. Sangue pra tudo quanto é lado. Faz, é tipo um Conan, só tira o nome e bota Golden Axe, sabe? Golden Axe. E sim, cara, Axe Battle, Dilith Thunderhead e Tears Flame. Mais ninguém. Não, só. Só os três. Se eu botar Homem-Pantera, não sei o que. Não tem necessidade, não. Mais algum? Não, acho que era só isso. Então vai lá, Zwist. Abrir aqui. Donkey Kong Country. Boa. É só. Ele é bonito até hoje, cara. Então só dá um tapinha nos gráficos e lança de novo, tá bom? Diz o primeiro mesmo, fazer um remake do. É. Uhum. Ah, pior, é verdade, cara. Ele é bonito até hoje, cara. Puta. É bonito até hoje, cara. Só precisa dar uma. Um 4K nos gráficos. Aham. Uhum. E tá bonito também. Tá. Blast Corps do 64. Aquele que você pilota uns veículos assim, tem que pedir um caminhão com uma bomba atômica. Ah, e você pilota outros veículos pra destruir prédio. Tem que ficar explodindo. Isso, esse jogo era demais, cara. Eu nem lembrava. Jogo mais massa, cara. Ia ser legal. Imagina aqueles caras que fizeram lá aquele jogo de corrida lá, todos que destrói pra caralho, cara. Não lembro o nome agora. Burnout. Imagina esses caras fazendo esse jogo, cara. Nossa, cara. Destruir a cidade inteira com um robô gigante ou com uma moto com as metrancas de. Com robô gigante. Já brilha os olhinhos esse. É chorinho. Eu pagaria com um tratorzão, cara. Eu pagaria muito dinheiro pra isso, cara. Maldito Square do caralho. Bushido Blade, cara, também. Não sei se você já viu isso aí. É um jogo de espada, tipo. De samurai, assim, nos tempos modernos. Mas assim, cara, um golpe você mata outro cara. Porra. Ou então, tipo, você de repente inutiliza o braço dele, aí ele fica com o braço pendurado, ele não consegue usar alguns movimentos, ou a perna dele começa a mancar. Eu não tenho uma experiência muito boa com esse tipo de jogo. Qual que é um jogo de guerra? Eu acho que era Hidden Dangerous, que é um jogo de guerra que você controla aqueles caras que você vai andando cada hora vai posicionando. E eu tô andando parecendo inimigo, beleza, eu vou atirar, o cara, pá, no meu peito, morri na hora, um tiro. Eu não tô acostumado com isso, eu tô acostumado a jogar um real tournament, que eu tomo 30 tiros e tô vivão. Isso ia ser legal. Mas, pá, cai o bicho assim do lado, você é filho da puta, você tá doente, não vai pra guerra. Eu acho que ia ser bem legal, cara, porra. É só um tirinho na cabeça, bota um band-aid. Ah, é, não, é verdade, é só. Claro, né? As pessoas acontecem o tempo todo. Pô, procura um frangão, deve ter um frangão aí do lado. Toma um frangão, você volta. Deve ter um frango perto aí, gente. Só levou um tiro. Que mais? Cara, eu marquei um monte de jogo da Square, cara. Como a Square era legal? Como a Square? Secret of Mana. Tá na hora da Square fazer uma versão decente dessa bosta. Já que abandonou de novo. Não vai. Toda vez que faz cagada, cara. O problema é esse. Quando tentam, fazem cagada. Tipo aquele último que saiu pro PlayStation 2, cara. Aquilo era uma droga. Não, e Darkstalkers. Darkstalkers, cara. É o que tem a Morrigan? Isso. Sim. Não, nunca mais saiu o jogo do Darkstalker, né, cara? Não, nunca mais, cara. Só a Morrigan e a Felicia ficam fazendo ponta no jogo dos outros. Mas ela pois mesmo não tem jogo. Pô, era mó da hora o jogo, cara. De tacar com do caralho. Eu tenho um problema com Darkstalker, justamente com a Felícia, porque, cara, não é nem um fanservice. É aquelas mãos muito grandes, me dá um nervoso. verdade. O Dark Star. E ela é a mais, ela é a mais gente fina dessa porra desses monstros, cara. Ela é uma freira. Que legal. Eu lembro que tinha os animes, né, cara? Eu lembro de ter assistido alguns animes do Darkstalker. Uns longos. É, o anime é legal, cara. A versão meio. Versão americana. Não, não, não, não, cara, não. Versão americana é muito triste. Pô, cara, a melhor parte da Felicia são as cosplayers de Felicia, cara. Ah, mas eu acho que o mais legal é os cosplays de Morgan. O cara... Nossa, eu digitei aqui, cara, que tristeza esse. Deixa eu mandar essa imagem pra vocês que é muito boa. Vai falando isso, gente, vai falando que eu tô carregando aqui. Não, esse era o último, cara, esse era o último. Então, deixa, eu só... uhum. Deixa eu só mandar isso aqui, cara, que essa... essa imagem é demais, cara. Já... Darkstalker Japão, Darkstalker... A mesma imagem, os dois mandaram. Só... É gritante, né, cara? Até a roupa. Até o figurino da americana é de segunda mão, sabe? É, né, cara? É uns pano velho, né? Sim. Que tristeza, cara. Que coisa triste. Então é isso aí, galera. Estamos encerrando por aqui. Eu já coloquei uma imagem no final da pauta lá. Vocês podem conferir. É o Shaq? Não, é outra coisa. Pô. Olha lá. Puta que pariu. Melhor ciborgue, né? Melhor personagem. Cara, isso ia ser legal pra caralho, cara. E tinha que ter dublador dublador aqui do mesmo português. Tô brincando. Tá brincando? Isso que é um bagulhão. O que é o Super-Homem? Isso aqui é uma caixa materna. Caixa materna. Essa é a caixa materna. Dobra assim, vira assim e dobra o espaço. Isso aqui é um cacholão. Isso aqui é um cacholão. Você passa o dedo e chama o Dark Side. Passa o dedo e chama o Dark Side. Eu quero equação de vida. Eu ampliei aqui só pra ver a cara dele melhor, cara. É isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Curta as coisas daí embaixo. E até a semana que vem. Coloca aí nos comentários que jogo merece que vem. Falou, abraço. Adeus. Só pra dançar pra caralho.